Leão. Pessoas nascidas em 23 de julho a 22 de agosto. O signo Leão significa o coração do grande homem do universo e representa o centro vital do sistema circulatório da humanidade. Aham. Pensa aqui, hein? Oh. Aí. Montares, Vilazil da Cachoeira. Norte, é nóis. Rima é igual zarabatana. Entre zapata e fama, bambata e grana. Na lata, chama. La plata e as mana, chapa, cata trama. Mata, mata o drama e sem placas, mulata ama. Sem gravata, Obama, bravata insana. Monstro, Bruce Banner, luxúria, Missouri sana. Onde sucata e lama, fonte pirata, mama. África nata inflama, vira lata, criptograma. Vim, Dalai Lama, Buda, leque, pique, orixá, high tech. As track vem tipo arruda, pede break no muda. Podo na muda, encerra, até meu amor tá em guerra, estilo Neruda. Vacila, caiu, pegada Brasil, quebrada fuzil. E nós, desobediente, repegou Jesus. Pra nós uma luz, uns diz que morreu. Três dias depois, volta, grandemente. Valeu SP Funk, eu debulho, filhão. É que nem rolemã, barulho a milhão. A la Dr. Dre, mirando os milhão. Viu nem metade do plano, eu tenho um zilhão. Esquiva Falcão, era de iPod, vim mega sorte. Ontem, saí na mão, hoje, saio na Forbes. Pico no fode, eu gosto assim, miss. Eles em choque, nós em Paris, é como os gringos diz. Liga, please. Vai ter que mandar mais de um tipo bis. Tô colorindo as quebradas igual a Diniz. Crack, agora é com você, Suíça. Da hora, da hora, da hora. Como diz o mestre,